개개 아라히 찌르찌르르 개개 바라바라라 바쿠레레 Faz tica tica bunte pra eu dançar o tica tica bunte com a canção do tica tica bunte. Meu coração faz tica tica bunte. Brasileiro, tica tica bunte. O pandeiro fazendo tica bunte. Tica tica tica tica tica. E para terminar, vocês devem cantar. Tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Um gegê, arahi, tiru tiru tiru. Gegê, marabara, bacuré. Ai, que luxo.